Maria 07, no solo 59, direito 121, decimal 9. Direito 219, volta 607. Meu nome é 07, taxa Alfa, reportando da taxa 3 Juliette. Alfa, taxa Juliette, com o 607. Táxi, Pátio Índia, ponto de espera, chama pronto, 614, 317. Gol no 897, direito, 129, Sussola 01. Gol no 897, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi 2 de direto. Alfa, vai. 08 da Web, Brasília, 360, pesou no 7, decola da 10, direita, Arbó, Elefa, após Elefa, o Fito. 11935 e aciona 5534. Autorizado Brasília, nível de voo 360, upzulu 17, decola da pista 10, curva à direita, saída Argon, Elefa, Ofito, controle 11935, transponder 5534, WebJet 5808. Correto, Web, para puxa, acionar, chame o solo na frequência 121, decimal 9. Para puxa, acionamento, solo 121, decimal 9, WebJet 5808. Line 980, thanks to 2000 feet, turn 8104, clear the last final bus service. 2001014, is Tem 3201, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 33, decimal 25. 251, 3325, boa. No 897, ingresso a Juliette, posição 04. Juliette 04. 317, autorizado a linha de decolar. 130 com meia dúzia. Bom dia, o MJET 5808, na posição 5, solicita pushback e acionamento. Kate Web, colhendo com a equipe de solo, após o gol que está ingressando agora no pátio, está lindo o seu push, me dá. Após o passagem da aeronave da Gol, autorizado pushback e acionamento, vai chamar para o táxi o MJET 5808. Controle Salvador, bom dia. 31371, Arbolo. 31371, bom dia. Contato radar, nível de voo 380, sai da aba. 380, Arbolo, autoriza direto teléfono, presente. Autorizado, 31371. Autorizado, 31371. Tangosca Limotel, bom dia, informação em curso aéreo, Goiânia, uma centena, um nível, constante em cópia, confirme o PAT. Constante em cópia. WebJet 5808, está com 120 a bordo, autonomia de 3 horas e 37 minutos, alterna com pista, próximo. Jack 5808, taxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre 118 decimal 612, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Confirmado, está com 130 a bordo. Autorizado, taxi via Pátio, Índia, no ponto de espera 2786, ajuste no 0 no 4. Confirmo, copiados, 130 a bordo. Autorizado, sinal LS, aporte estabilizado. 2000 pés, 614, chama LS estabilizado, 3. Até 3290, bom dia. 890, bom dia, estou. Autorização Recife, brasileiro? Sei para a cópia, 121, decimal 9. Obrigado. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 119, decimal 35. A torre em 118, decimal 612. E aciona 5520 no transponder. 08, bom dia, após 09 na final, a linha mantém, zero no zero. Após a faixa da aeronave na final, a linha mantém, zero no zero, FG5808. Dois acionamentos, táxi de decolagem, agora com a torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Salvo, 3890, bom dia, autorização Recife. Confirmando o voo no 642, Recife 390. Não, tá 3890. Celto, tá autorizado acionar a portaxe. Recife autorizado nível 330, Vieper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5537 no respondo. 3-0 Recife, Fábio 58, na PUC, Aracaju, curva esquerda, 5-5-3-7, e o controle geral 3-5, até 3-2-9-0. Correto, portão 9, chama pronto para o estacionamento, são 3-2-9-0. Camará. Sabarujão 103, bom dia, despegue nível de voo 050, chegada bom. Azul 4069, informação é confere Campinas 360, copia? Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e saiu conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5551 no transponder. Localizador visual com a pista 3597. Tá? Número 597, complete sinal, Sam Torre, 118 decimal 6. 3597. American 93, exiting the runway ground 121 decimal minor. Love you. Salvador ground, Bundy, American 93, exiting the runway for gate 11. American 90, taxi via Alpha Juliet, gate 11, 11. Roger, Alpha Juliet, gate 11, American 90. Go Web 5808, autorizado a colapso no 0120 graus, 06:00. Temperatura 71, semi Recife, 128.8, ao TRN 126.0. Bom dia. Oi. 804, bom dia. Informação Eco, confere. Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Letra após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5543 no transponder. Autorizado do Galeão 360, fala da 10 com a direita da EL, letra após bridge. Intercepta o pêndulo 10 e conforme esse plano. Gerado do controle 543 no transponder. Correto, portão 1, chama pronto se tiver acionamento, gol no 804. Afirma, vamos trabalhar. Aberto. 5808, decolou 15, controle 119.35. 1935, obrigado, bom dia. Controle Abjet 5808. Abjet 5808, contato radar, nível de voo 360, sair da árvore. Sair da árvore, 360. Do táxi, eu posso continuar da Papá, acho que ali um hotel. Solo 17, direita solo 121 decimal 9. 219, 3517. Lado ingresso, a porta alinhada e pronto. Acho que o motor. Delta 3517, livrou na sua escuta. Delta 3517, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 07, pátio principal. Alfa Juliette, posição 07, pátio principal, Delta 3517. 3153, desce para 2000 pés, esquina Gama 014, autorizado final LS, porta estabilizada. Para 3000 pés, 1004, reportará estabilizado, transferência 23. Motel confirmando, tá pronto? Tem motel na escuta do sol? Autorizado a colapso, tá no 7, vento 130 graus, 05 nós. O 3153 pode descer via restrições da carta para 2000? Interessado, são 3153. 53, gente. Pode 5808, Sami Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 128, 260. Bom dia. Lima Hotel, decolou os 22, controle 119, decimal 35. Canal 35, grato. Para cópia, 121, decimal 9. Obrigado. Voador, bom dia, voador 642, causa de ação, gente, na informação ativa. Voador 642, bom dia, Recife 390, nível autorizado, via Perisque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5553 no transponder. Autorizado 390, Aracaju. A saída é Aron, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, aposta 935, controle 3 ao transponder, não tem atacado. Confirmando a saída Puca. Papa Uniforme Charlie Alpha e a transição Aracaju, ok? Nada, portão 8 chama pronto para o estacionamento, o ajuste no 014 no 642. Autorizado, reporta táxi, do 4069. Turbo 9607, autorização, nível 360, Guarulhos, centro da informação. Turbo 9607, Guarulhos, autorizado, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pezulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5555 no transponder. Turbo 9607, autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, Arbor, após Elefa, intercepta em Pode Zulu 21 e a rota do plano de voo 1935, controle 5555 é o transponder, o voo 9607. Correto, confirmando o portão 612. Portão 10, 10, senhorita. Gente, 1-0, chama pronto para o estacionamento, voo 9607. Chama na grata. Boa tarde. Kalimatop, que pega pra Goiânia direto, na Rádio CB272. Aguarde. É 3153, completo sinal, Sammy Torre, no 8, decimal 6. 8-6-0. Nós estamos iniciando no 01, não temos uma embreagem azul já autorizada no 3, já iniciando, ok? 7. Falou, bom dia, está 3890, ou 9, para o posicionamento. Oscar Limotel da presente voo e destino. Muito obrigado, direto do Goiânia, Oscar Limotel. Torre, Salvador, bom dia, San 3153. San 3153, checa trem de pouso, vem 160 graus, coxa 120 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 0, está baixado o trabalho. Pista 9832, despara nível de voo 050, chegada a Mari. Desastre. O voo no 642, posição 8 para o footback acionamento. O nome 642, só estamos sim para iniciar, já temos o Airbus da TAM já no puxo no 09, na minha escuta, aguardando. Está aguardando, 642.